Salvador, gol 099. Gol no 099, contato radar na decolagem, suba via saída Arbono para nível 360. Arbono, 360, tirando. Gol 1168, faculdade de procedimento, chame torre 1118, decimal 95. Vai, vai. Torre gol 1168, estabilizada Renato. Autorizado Elefa, gol na 099. Boa, 3197, chame Recife em 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. Centro Recife 12835, alterno 25, 1, tá 3197. Saner 6259, voe por base. Por base, 6259, obrigado. Solo Salvador, Gono 705, pronto para o saque, com ONU 63 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. No 705, autorizado o saque, até o ponto para da pista 90, via Taxi Índia. No ponto de espera, torre 198, decimal 95, KNL no 0 no 5. 30, táxi via Índia, no ponto de espera da 10, ajuste no 0, 15, na torre, no, torre 1, 1895. Salvador, gol 1705, ponto de espera pronto. Gol 1705, autorizado ali, área mantém, pista 90. Ali, mantém 1-0, gol 1705. Solo 2000, chame no 21, decimal 9. 219. Em 6259, chame no 28, decimal 35, ou 25. Boa. Bom, número 68, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, gate 6, igual o número 68. Dois 781, no chame Recife 1260, alterra 128, décima 8. 260-288, azul 2781. Zero 99, chame Recife em 1260, alterna 128, décima 8. 1260. Chato 05, veículo 29, chame no 208, por viagem. 208, vai, né? Salvador, boa noite, voo 1705. Sim. 1705, contato radar decolagem, guardia da Elpa, nível 360. Guia da Elpa, 360, voo 1705. Tá 3858, acendo identificação, dessa via Mares para nível 050. Via Mares, 3858, você pode entrar, ou tem aqui também. Santo 3858, está livre da restrição da chegada Mares, autorizado a produção da via 366. Voo 9705, chame Recife, 128.35, ao termo 25.1. Recife, 128.35, ao termo 35, ONU, voo 9705. 358, livre final R9, desce para 6500 pés, último em Salvador, 1-0-4, plano estabilizado na final, 5-3. Ativo, 2-500, plano maré estabilizado, 6-14, na 3-8-2. Prossiga. 3 Salvador 105. Estado na final visual, 3-8, foi. Foi, contato de aproximação na nave. Chama a torre Salvador, 1-1-8, isso. Contato de nave, chama a torre 1-8-9-5-3-8, foi. Salvador, boa noite, 358, sinal visual. Boa noite, 358, pouso autorizado, pista. 1-0, vento 1-2-0, graus 10 noite. Livre pouso, pista no 0, 338, foi. Correção 50, chama no 2, número 19. 2, 19, 7, 7, 8. Salvador, boa noite, Porto 358, Porto 2. 358, segue Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, 738. Fernando Lima. Posição. É, tem um estimado para manter esse setor aí? Guarulhos, seguinte da Quebec. 2043, Salvador Guarulhos, 360 autorizado via Pesolu 10 Taubaté, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, Pesolu 10 Taubaté. 1208 controle, 5002 no transponder. Positivo. Está autorizado então o nível 360 para Guarulhos, na Pesolu 10, Taubaté, decola pista no zero, curva direita da Euleda Motiva, 1208, 5002 no transponder. Reação para pushback acionamento, confirmando a transmissão é Motiva, Mike Oscar, Tango, Victor, Alfa. Positivo, Motiva. Reação para pushback acionamento. Câmara para pushback acionamento. Salvador, boa noite, minha. Voo 1973, ciente da Quebec, portão 4 para autorização, Galeão 400. 1973, Salvador, Galeão 360 autorizado, via Upper November 857. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, 5026 transponder. 360 autorizado, Upper November 857, pista 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi. 1208, 5026. Acompanhando-se embora para o espectacionamento. Maravilha, pronto. Estacionamento, gol 2043, portão meia dúzia. Agora o Sandra 310, boa noite, informação que é 310, acionando identificação, para 4 mil pés, último trem Salvador, 1015, direto Serra Verde 366. Correto, apenas o ajuste 1015. 3662, pode prosseguir descida? Descida para 25003, o altímetro em Salvador 1015. Livre a final do Renato, chama estabilizado. 2043, estamos com 8 4 a bordo, 4 horas de 2 minutos. segue via Índia e Alfa no Ponte Perdão no 0, Torre 1, o 895, QNH 1 no 0, no 5, Mongol. No 0, no 5, ajuste, via Índia e Alfa no Ponte Perdão, 295. Go ahead. Yes, we're parked on apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 09er. Prove the Sector 2, report for entry on apron 1. Report before entering apron 1, American 230. Salvador 3662, uma milha do Serra Vista 372, bom. Passe aqui no Leandro Copia. Pegou São Paulo, Congonhas 400 níveis, via Pesolu no 0 pro W, Pesolu no 6, após conforme. Decolada 1-7, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motila. 1-2-0, decimal 8, controle, 5-0-0-6, é o transponto. certo, com o fim dessas a bordo, autonomia? Para acionamento, táxi de rolagem com a torre agora em 1295, que é legal no 015, bom voo. Autorizado para o pushback no 45 para o táxi. Salvador, muito boa noite, gol 2043, ponto de espera pronto. 2043, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhe, mantém pista no zero, gol 2043. M62, solo ao 017, direita, solo 121, decimal 9. Sim, 219, 3662. Salvador, 3662, está liberando. Segue Alfa, chame S da Juliette, na 3662. Alfa, chame S da Juliette, 3662. .043, autorizado decolar, pistão no zero, vem autônomo 20 graus, 099. Autorizado decolar, jogou M360, chama 2, frequência 1 no 8 9. 2 Salvador, boa noite, Oceano M360. Oceano M360, avistado, QNH1 no 0 no 5, continua a aproximação, aguardando autorização. Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 3662. Bom, 963, POB 141, 3 horas e 25, alterna Guarulhos para táxi. Táxi VND Alfa, não pode esperar dar 1-0, torre 1-295, QNH 1-0-5, Mamou. E Alfa, não pode esperar ser 1895, 1015. Obrigado, conselheiro. Salvador, muito boa noite, gol 2043. Gol 2043, contato radar, no cara nível 360, após 2000 pés, voa Leda. Após 2000, voa Leda, gol 2043.